está pronto outra vez da 05. Pode prosseguir no táxi? Assino, já vou te esperar aí. Prossegue aí, 35 com você. Alô, voo 1897, 2003, para posicionamento. Voo 1897, colina por solo, após a PR, já passe a Índia, autorizado, puxa, pode. Para a PR, está ali, pode estar com 1897. Salvador, bom dia, TAM 3890. Recife, 330, vetorista 58, decola a pista no 0 sobre a esquerda, vai dar pouca transição para a ajuda. Controle 120.8, acena 5170. 3890, 330, aparece 58. Decola da 10, curva esquerda, por Caracaju, 1208, controle 5170, transfone. Correto, pode ser que ele não der. Tá. A gente mantém a 4.000 pés, após pelo descendo para 2.000 pés, o altímetro 9097, formando o localizador de Palco Douros. Gente, vamos usar paraquedas. Com 17 contato radar, sobre 360, saída da El. A da El sobe nível 360, 1607. No 7 no 5, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1260, alterno 288, boa viagem. contato radar, sua para o nível 350, Puka, perfil. Perfil Puka 350, 020. Quilo Índia, passa nível 160, chama agora o centro Recife, frequência 13325, alterno 251, boa viagem. 13325, alterna 1251, Oceano Quilo Índia, boa. Salvador, 3517, decolado, sua escuta. Positivo, desça para 2000 pés e fala no localizador. Na 7, contato radar, foi o planeiro 380, perfil Arbor. 380, Arbor. Controle Salvador, muito bom dia, o trip 5514. 5514, contato radar, sua para o nível 190, perfil Puka. Para 190, perfil Puka, o trip 5514. Gente, complete a aproximação, chama agora a torre, 1895, bom pouso. 607, passa nível 170, chama agora o centro Recife, frequência 13325, hotel 251 no Boa Viagem. 13325, bom dia. Leão, 380, via 31 0, da escola, pista no 0, curva direita. Jaga Tael, lei da bridge, controle 120.8, acena 5171. Autorizado, pode confirmar 380, né? Contato radar, sopa nível 90, perfil PUC. Sente, eu terei condições de coordenar a nossa pro direto para Aracaju? Aguarde. 5-5-4. Salvador, eu vou 9030, está cruzando 970. 9030, passa nível 60, chama agora o centro Recife, frequência 12685, até 12545, Boa Viagem. 2285, 2545, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, com 897. 897, contato radar, sua pro nível 360, pro Rio Dael. Dael, sobe 300, 1897. Trip 5594, vou direto a Aracaju. Direto a Aracaju, 5594 da Trip, obrigado pela coordenação. Centro 3597, passa nível 160. Chama agora o centro Recife, frequência 1260, alterna 1288, boa viagem. 260, 1288, obrigado. horas de distância, Fernando Natal, transportado. 390, 307, via Padre 1, Índia, Ponte Carabão 902, 198, 195, Índia, 905. Padre 1, Índia, Ponte Carabão 395, contato 390, bom dia, boa semana. Polo 897, passa nível 160, chama agora para o centro Recife, frequência 13325, alterno 251, boa viagem. 3325, 251, gol, 1897, bom dia. Yeah. 190, bom dia, contato radar, Silva nível 330, perfil Puka. Círculo 4, passa nível 150, chama agora o centro, Recife, frequência 12685, antena 2545, boa viagem. Identificação autorizada, chegada a mão, desça para 4.000 pés, eu estou o time, estou no 097, vigilante. 4.000, a mão, 1.017, roda para o lado, né? Você pode trabalhar, 5.3.1.6. Negativo, voo e a mão. A mão, 5.3.1.6. Controle Salvador, bom dia, está passando o Vitor, Golf F, decolado na sua escuta. Vitor, Golf F, prossiga, corredor Axé, 1.000 pés. Corredor Axé, agora, 7000 pés, Victor Golf Echo. Nível 60, chama o centro, retire frequência 12685, alterna 2545, boa viagem. 2545, obrigado, boa semana. Controle Salvador, Chané 6200, com a Golf. 6200, essa identificação, autorizado chegada à malha, desça para o nível 050, estou tímido, então 097, vigilante. Identificou para o 0.